vai seguindo este caminho, som não vai esmorecer. Vai seguindo este caminho, som não vai esmorecer. Está firme com alegria para esta batalha vencer. Está firme com alegria para esta batalha vencer. Vai levantando seu pensamento a esta altura pra onde estou. Levantando seu pensamento a essa altura, está onde estou. Receba a paz no seu coração, consagra sempre este amor. Receba a paz no seu coração, consagra sempre este amor.